Olá. Ser livre é uma característica de quem conhece Jesus. Aliás, no contexto da passagem que nós vimos, né, na semana passada, no capítulo 8, Jesus, logo em seguida daquela passagem que nós estudamos, Jesus faz aquela declaração que, conhecendo a verdade, aquelas pessoas seriam livres. Conhecendo a verdade, eles estariam livres, verdadeiramente livres, que é a liberdade do pecado, não apenas ser livre, socialmente falando, é uma liberdade espiritual. Bom, somos livres, mas ao mesmo tempo temos deveres a cumprir. Como essas duas coisas podem se harmonizar? O fato é que o discípulo de Jesus, ele possui as duas marcas. Ele é livre. Ele tem deveres a cumprir, ele tem as duas facetas, podemos dizer assim. Nós vimos que marcas de um discípulo até agora, nós vimos que o discípulo, ele é alguém que morreu, ele morre para si mesmo, ele mata, por assim dizer, o seu eu a cada dia, ele nega-se a si mesmo. Jesus disse que é necessário tomar a sua cruz para poder segui-lo. Nós vimos também que a outra marca é a perseverança, permanecer na palavra. E hoje nós vamos ver que o discípulo, ele tem deveres. Deveres, que são dados por alguém que verdadeiramente tem autoridade, que é o Senhor Jesus. Uma autoridade, claro, como Deus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas ele tem uma autoridade específica sobre os seus discípulos, aqueles que o tomam como seu Senhor e seu Salvador. Por isso, ele vai falar de um mandamento. Esse mandamento está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual a novidade do mandamento de amar, em primeiro lugar? Afinal, amar não é propriamente algo novo nas Escrituras. O próprio Jesus, quando questionado a respeito do maior de todos os mandamentos, ele foi pronto em dizer que é amar a Deus. Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas ele não deixou esse mandamento isolado, ele emendou com o segundo. Ele falou: e o segundo maior em importância, é o que quer dizer ali. Semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Portanto, amar os outros, amar o próximo, não é propriamente uma novidade. Então, por que Jesus está dizendo que é um mandamento novo? Bom, primeiramente porque ele tem a ver com o amor de Jesus pelos discípulos. É importante nós vermos que a vida de serviço sacrificial que culminou com a sua morte e, portanto, nos afastou, ou afastou de nós a ira de Deus, esse é o amor de Jesus por nós. Essa é a marca, esse é o elemento que nós temos. Isso é novo. O pessoal lá no Antigo Testamento, eles não tinham essa noção, eles não tinham essa dimensão de amor. Conheciam, sabia que Deus os amava, Deus expressou seu amor pelo povo de Israel muitas vezes. Como a gente vê isso muito no livro dos Salmos, que nós estamos vendo ali às quartas-feiras. Mas veja, o amor de Jesus, ele é conhecido a partir da sua morte, a partir do seu serviço sacrificial. Veja, além disso, e o que é mais importante, é que esta novidade, ela tem a ver, não é que é o mais importante, mas o que, no que diz respeito à prática, bem entendido, né? É que esse amor, ele é o amor que une os discípulos de Jesus. Esse amor é algo novo. O amor obtido em Jesus, o amor experimentado em Jesus, o amor que nós conhecemos em Jesus, que é o amor de Deus, o amor supremo, o amor na sua mais pura essência, Deus é amor. Esse ele nos traz um novo âmbito de relacionamento. Esse âmbito de relacionamento, ele está circunscrito, ele está reservado àqueles que conhecem o amor de Deus. Você, conhecendo o amor de Deus, tendo esse amor no seu coração, sendo amado por Deus, então você está agora habilitado a amar. Você conhece e agora você está habilitado a compartilhar. Nós, por assim dizer, compartilhamos mutuamente esse amor. O mesmo amor que Deus tem por nós, nós agora o expressamos nos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja, lembrando, é composta por esses que são salvos, são justificados pela fé em Jesus, porque conheceram o amor de Deus. E por que que eles estão habilitados a fazer isso? Por que que nós somos competentes para amar? Porque isso está sendo colocado como um mandamento. É porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós, algo que veio a partir da vinda de Jesus, da sua morte, da sua subida aos céus para estar junto com o Pai. Lembrem-se, né, que o Espírito Santo foi dado então algum tempo depois desses eventos, da obra consumada de Jesus na cruz. Então nós somos agora esse corpo habitado pelo Espírito Santo que nos capacita, nos dá esse fruto. O amor é um fruto do Espírito. O amor tem a ver com o caráter de Deus, com o que Deus é, com o que Deus faz. Não é natural do ser humano, mas ele nos propicia, ele nos proporciona a amar. Claro que, embora os incrédulos olhem para esse versículo e pensem nele numa forma universal, esse versículo não é um versículo para ser aplicado de forma universal. Os incrédulos estão totalmente desobrigados em relação a esse mandamento. Eles não estão dentro do uns aos outros, eles não fazem parte do uns aos outros. Portanto, eles estão totalmente desobrigados. O incrédulo, ele não se identifica, ele não sabe o que é esse amor, ele não pode ser exigido em relação a esse amor, não se deve esperar isso dele. É importante a gente entender isso de uma forma muito clara. Nós, ao contrário, que conhecemos o amor de Deus, que somos justificados por Jesus Cristo, temos o privilégio de conhecer o amor de Deus e assim poder amar uns aos outros. Mas qual é a forma de cumprir este mandamento de amar? A resposta é clara e é dada pelo próprio Jesus nestes versículos. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Como foi que Jesus amou? A gente poderia dizer que Jesus amou prestando um serviço humilde e sacrificial. Portanto, ele é a nossa referência. Como é que nós vamos cumprir esse mandamento? Tendo como referência o serviço humilde e sacrificial de Jesus. Nesse mesmo contexto do capítulo 13, aliás, é bom a gente entender que esse capítulo ele está inserido na seguinte parte da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus. Jesus está aqui no finalzinho, bem no finalzinho do seu ministério. Eles tinham ceado aquela chamada última ceia. Em seguida, o Evangelho de João nos descreve, no início desse capítulo, aquele ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, subvertendo o costume, né, de que o discípulo lava o pé do mestre, aquele pé, frequentemente. Vejam as pessoas andando de sandálias, né, por aquelas ruas empoeiradas, aquele pé com terra e tudo mais, um serviço humilde, né, o empregado, o servo, no caso, mais humilde da casa, é que fazia esse serviço de lavar os pés, ou os discípulos também lavavam ali os pés dos seus mestres. Jesus subverte isso, ele lava os pés, ele até meio que choca, né? Pedro é um que fica chocado, e ele diz logo em seguida, vocês viram o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de Senhor? Eu de fato o sou, mas estou aqui para servir, vocês devem fazer o mesmo, uns pelos outros. Claro que ali ele não estava fingindo, né? Não estava fazendo nenhum teatro, mas ele estava ali apresentando de uma forma didática o que ele veio fazer aqui, o que ele veio prestar neste mundo. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele deixou de lado todos os seus privilégios. O Filho de Deus veio aqui se parecer conosco, né? Na verdade, ele foi um de nós, ele assumiu a forma humana, ele assumiu não a natureza pecaminosa humana, mas a substância física em todos os aspectos daquilo que nós somos como seres humanos. Viveu neste mundo, se submeteu a todas as coisas as quais nós sabemos e veio aqui prestar o seu serviço. Ele teve uma vida de serviço que culminou com o ato supremo de serviço sacrificial na cruz do Calvário. Assim como eu amei vocês, assim vocês devem amar uns aos outros. Portanto, quando a gente pensa em como fazer, como amar, como fazer isso, o que nós temos que pensar é, como foi que Jesus fez isso? Claro, nós não vamos redimir ninguém, não somos redentores, não vamos tirar o pecado de ninguém, mas o que está em vista aqui é o ato de Jesus de se humilhar e de prestar humilde serviço em forma de sacrifício. Pelo que nós podemos entender nesses versículos, sendo amar uma ordem para os discípulos de Jesus, não amar é desobediência. E desobediência, no caso de um discípulo, é pecado. Quando nós desobedecemos esta ordem, nós estamos pecando. E o que pode levar O que pode nos levar a fazer isso? Evidentemente, a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza que nos incita ao orgulho, a termos a ideia de importância pessoal. Nós somos importantes. Veja, Jesus é importante, mas ele encobriu a sua importância em muitos aspectos. Sua glória. Nós somos orgulhosos, gostamos de nós, temos um senso de autossuficiência e, juntamente com isso, de individualismo. Aprendemos a não depender das pessoas e esse senso de independência não tem nada a ver com a interdependência que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos ensina. O ato de lavar os pés mostra que tipo de serviço Jesus veio prestar. Nós somos ambiciosos. Nós, naturalmente, buscamos status, posição, prestígio. Por conta dessas coisas, o corpo de Cristo pode sofrer muitas vezes com invejas, com todo tipo de competições, com coisas desse tipo. E assim nós deixamos de amar, assim nós nos voltamos para o nosso mundo, para os nossos interesses. A palavra nos diz que Jesus Cristo, ele não buscou o seu próprio interesse, mas ele serviu aos nossos interesses, nosso interesse de salvação. Nós, embora nós não estivéssemos buscando isso, isso era o que nós precisávamos. E ele fez pelo nosso bem maior tudo o que fez, tudo o que sofreu. Mas qual a importância de cumprir o mandamento de amar? No versículo 35, Jesus diz que com isso, ou seja, amando os irmãos, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão. Cumprir o mandamento de amar autentica o vínculo pessoal com Jesus Cristo. A vida cristã saudável requer amor. Como eu estava dizendo agora há pouco, quantos mandamentos nós encontramos no Novo Testamento? Sirvam, aconselhem-se, instruam. E quantas coisas devemos deixar de fazer? Não se destruam mutuamente. Como nós vamos fazer essas coisas? Amando. A vida cristã saudável, ela requer amor. O relacionamento cristão, ele é formado em amor, porque ele é a base de todos os relacionamentos. A igreja não faz sentido, nada faz sentido na vida cristã sem o exercício do amor. Agora veja, o convívio, ele é necessário. Por que que o convívio é necessário? Porque se você não estiver junto com os seus irmãos, se você não estiver compartilhando a sua vida com ele, dividindo a sua vida com ele, se você não estiver tendo o convívio habitual com os seus irmãos, obviamente você não tem como amá-los. Você não pode amar ninguém à distância. Claro que você pode fazer isso, você pode ter os melhores desejos, mas a prática do amor, ela requer o convívio. O convívio realmente é necessário, mas o convívio é só um facilitador da comunhão e do amor cristão. Ela não é um fim, o convívio não é um fim em si mesmo. Não adianta a gente ter muito convívio e o amor não estar presente, porque o amor pode não estar presente no convívio. Tem muitas aglomerações humanas, cristãs ou não cristãs, onde o amor ou não está presente, ou está presente de uma maneira muito fraca. Por outro lado, é bom a gente falar um pouco da amizade, porque a amizade é algo interessante. A amizade valoriza o amor. Quando a amizade está presente, o amor ganha algo a mais, porque a gente tem um gosto a mais de estar com aquela pessoa, de apreciar a sua companhia, a sua conversa, almoçar junto, passear, fazer tantas coisas juntas na obra. Amizade é boa, amizade ela valoriza e é valorizada pelo amor, porque amizade, quando tem o amor, ela tem algo muito especial. Quando a gente ama o amigo e quando aquele que é amado é nosso amigo, isso é tão bom. Mas também cabe aqui uma observação: a gente precisa saber que nem sempre a amizade ela vai ser igual com todos e vai ter o mesmo nível, vai ter a mesma profundidade. E isso não é errado, isso não tem como ser errado, porque não é possível a gente ter o mesmo tipo de profundidade, o mesmo nível de profundidade nesses relacionamentos de amizade. O porém é que eu não posso impedir a comunhão por conta disso. Ah, eu não sou amigo, eu não convivo muito, então eu não amo. Então aqui cabem as devidas, a devida compreensão, porque a gente precisa entender que é necessário o convívio ele vai favorecer, o convívio ele vai muitas vezes levar à amizade, mas a comunhão é insubstituível, ela tem que estar presente de qualquer forma. A comunhão, o amor, eles têm que estar presentes na amizade, no convívio de qualquer natureza, e assim a gente vai desfrutar de uma vida cristã realmente saudável. A gente não pode usar como obstáculo qualquer elemento que não esteja totalmente de acordo com as questões sociais. O amar, ele extrapola essas coisas. Além disso, o que Jesus está dizendo aqui tem a ver com tem a ver com o mundo que nos observa, com o mundo que está aí fora, com o mundo que nos vê e não vê Jesus, não está vendo Jesus. O mundo que nos ouve falar do Evangelho, que nos ouve falar de Jesus, nos ouve falar muitas vezes da igreja, nos ouve falar muitas vezes da Bíblia, nos ouve falar muitas vezes tantas coisas que para eles realmente não vão fazer sentido. Aliás, diga-se de passagem, o amor bíblico, o amor entre irmãos, também não vai fazer sentido para eles. Eles não têm como compreendê-lo em toda a sua profundidade, em toda a sua essência. Porém, Deus irá usar o amor entre os irmãos como um fator de testemunho do Evangelho. Por que que eu estou dizendo isso? É porque o amor, ele evidenciando a genuinidade do nosso cristianismo, a genuinidade do nosso relacionamento com Jesus, e nós expressando isso uns aos outros, quando as pessoas olham para isso, elas podem ou não simpatizar com isso. Quando elas simpatizam, muito bem, isso abre a porta para uma possível compreensão real do Evangelho. Mas elas podem rejeitar. E ao rejeitar, elas não estão rejeitando a nós, mas estão rejeitando o Evangelho. Bem entendido, quando esse amor é praticado com sinceridade, não com hipocrisia, porque a hipocrisia, na verdade, é um grande inimigo que desqualifica o verdadeiro amor. Ele desqualifica aquilo que poderia ser o verdadeiro amor. Ele traz uma capa falsa, uma coisa enganosa em termos de relacionamentos. As pessoas parece que se gostam, as pessoas parece que estão bem umas com as outras, e na verdade existem ali várias barreiras, vários conflitos, existe muita coisa fingida no meio. E claro, não é o caso do que a gente está falando aqui. É o que Deus vai usar como testemunho, é o verdadeiro amor. As pessoas podem olhar para isso e, compreendendo ou não, elas serão impactadas. De uma forma ou de outra, elas serão impactadas. Elas podem até não gostar, mas elas podem sim vir até mesmo a abrir os seus corações de maneira a dar ouvidos para o Evangelho, poder abrir as portas para que a pregação, a proclamação do Evangelho seja feita. O que nós devemos fazer, na verdade, é, em primeiro lugar, nos certificar de que conhecemos o amor de Deus. Você precisa se certificar de que conhece o amor de Deus em Jesus Cristo. O amor que foi expresso, que foi concretizado com a sua morte na cruz do Calvário. E, portanto, com isso somos justificados, somos habitados pelo Espírito Santo, portanto, habilitados a amar. Essa é a primeira verificação que precisa ser feita. A segunda avaliação que precisa ser feita é quanto à prática do amor. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, como é que estamos praticando? Estamos nos portando como verdadeiros discípulos? Ou será que deficiências procedentes da nossa natureza pecaminosa, como orgulho, senso de autossuficiência, individualismo, ambição, estão atrapalhando tanto que nos impedem de praticar o amor da forma como ele deve ser praticado? Por fim, fica aqui a clara recomendação, porque a gente aqui não pode dar as ordens vêm de quem tem autoridade, e essa autoridade é Jesus. Nós devemos expressar o amor nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Devemos procurar entender como fazer isso, como sermos sinceros, o que precisamos combater na nossa vida e como fazer isso sem hipocrisia, de maneira que seja uma bela moldura para o nosso testemunho do Evangelho, que edifique o corpo de Cristo, edifique a igreja, edifique os nossos irmãos e, de alguma maneira, cause uma impressão, melhor dizendo, naqueles que não conhecem a Jesus. E Deus, na sua soberana vontade, use isso a favor do Evangelho. Muito bem, que essa seja a nossa realidade, seja a nossa verdade, que Deus te abençoe, nos ajude a praticar esse amor tão especial, tão único, e até a próxima.